Ele já sabe meu nome. Melhor das forças já ouviu que não sabe a minha força. Sou dividido entre luz e sombras, mas no passado eu fiz uma escolha. Eu vou cumprir essa promessa mesmo que eu morra. Eu vou lutar pra me tornar uma pessoa boa. Não sabem o que eu passei, filho do demônio rei. Mas seu trono eu rejeitei e do inferno eu deserdei. Me perdoem, eu pequei, mas pelo bem eu lutei. Meu poder eu aumentei quando a ira despertei. Minha família me chama de traidor. Essa ira é uma chama de terror. Lembro do dia que acabou o amor. A escuridão vazou destruída na flor. Isso aconteceu há tanto tempo atrás. O que passei me deixou forte demais. Esqueçam quem eu sou jamais. Eu sou o capitão dos sete pecados capitais. Se você é meu inimigo, é seu dia de sorte. Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte. Eu sou uma lenda e eles vão gritar meu nome. Meliodas, o pecado mais forte. Se você é meu inimigo, é seu dia de sorte. Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte. Eu sou uma lenda e eles vão gritar meu nome. Meliodas, o pecado mais forte. Pode tentar me torturar, me perfurar ou me cortar, mas não vai conseguir me matar. Porque eu sou imortal, um poder desigual, pecado capital, mais forte ponto final. E pra ficar na sua lembrança, minha força é do tamanho da minha ganância. Se você é meu inimigo, é seu dia de sorte. Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte. Eu sou uma lenda e eles vão gritar meu nome. O pecado mais forte. Se você é meu inimigo, é seu dia de sorte. Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte. Eu sou uma lenda e eles vão gritar meu nome. O pecado mais forte. Veneno forte, gozo do mexilha. Sou do que dissipa as forças sombrias. Demônios malditos vão perder a vida. Se parto no meio com machado grita. Minha alma vai fazer você queima viva. Carrega e dispara uma enorme energia. O topo dos cães é uma posição minha. Rolei ou nascer pra sempre pra cima. Lutando contra mim. Não importa a sua raça nem seu tamanho. Lutando contra mim. Você vai ser humilhado por uma mão. Se você é meu inimigo, é seu dia de sorte. Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte. Eu sou uma lenda que eles vão gritar meu nome, Escanor. O pecado mais forte. Se você é meu inimigo, é seu dia de sorte. Eu vou acabar contigo, eu voltei da morte. Eu sou uma lenda que eles vão gritar meu nome, Escanor. O pecado mais forte.